Chegou a jovem Black, mãe. Viagem na onda, ó. Eu sou cria da favela, estilo prostituto. A novinha se assanha quando escuta meu bugo. Eu sou cria da favela, estilo prostituto. A novinha se assanha. Vai, vai, ela gosta do vagabundo. Vagabundo, ela gosta do vagabundo. Cria da favela, pique prostituto. Ela gosta do vagabundo. Vagabundo, ela gosta do vagabundo. Cresceu, cresceu. Ela gosta do vagabundo. Vagabundo, ela gosta do vagabundo. Cria da favela, pique prostituto. Ela gosta do vagabundo. Vagabundo, ela gosta do vagabundo. Viagem na onda. Eu sou cria da favela, estilo prostituto. A novinha se assanha quando escuta meu vulgo. Eu sou cria da favela, estilo prostituto. A novinha se assanha. Vai, vai, que ela gosta do vagabundo. Vagabundo, ela gosta do vagabundo. Cria da favela, pique prostituta. Ela gosta do vagabundo. Vagabundo, ela gosta do vagabundo. Me dá o raga.